Quando o coração não sabe mais o que dizer, os olhos começam a chorar. Lágrimas são gritos do mais profundo do ser, que só Deus consegue interpretar. O que cai no chão é simplesmente água e sal, porque a essência é retirada. É levada aos céus e ali apresentada ao Pai, e o Consolador o intercede. Atende esse pedido, por favor. Eu já tô no limite, já não tô suportando tanta dor. Preciso de conforto. As lágrimas da alma foram que salva o dia de quem desamou. Tu tens a resposta que cura e alegra quem tanto chorou. O que cai no chão é simplesmente água e sal, porque a essência é retirada. É levada aos céus, ali apresentada ao Pai, e o Consolador o intercede. Atende esse pedido, por favor. Eu já tô no limite, já não tô suportando tanta dor. Preciso de cor.